dia 1º de março de 2015. Meu Deus! Como o ano corre rápido, hein, irmãos? Então vamos continuar a nossa apostila Filosofia Ministerial, módulo 3. Aqui em Princípios Básicos da Espiritualidade Cristã, nós estamos falando da santidade e já estamos em 2.2, propósito da santificação. Amém? É porque Patrick já está com a apostila dele impressa ali, estamos sentindo todos, né? Ó, motivados, né, por ele, que guardou já e está aí revisando. Amém, amados? Então, propósitos da santificação. Sempre eu tenho que lembrar uma coisa. Quando a gente fala em santidade, a gente não está falando de um estado que é alcançado por poucos. A gente está falando, primeiro, de algo que foi possibilitado por Jesus quando Ele nos fez santos, quando Ele nos justificou, nos fez separados para Deus. Ok? Então, vamos trabalhar a santidade não como um nível, não como uma hierarquia, um estirpe, um clã, uma casta. Não. Santidade é, em linhas gerais, ter sido separado por Deus. Ok? Algo santo é algo separado por Deus. E para Deus. Hoje, não existem mais coisas santas, existem pessoas santas. Ok? No Velho Aliança, no Velho Testamento, existiam coisas santas. Hoje, tudo nosso deve ser santo. Ok? A partir do momento que é nosso e nós somos separados para Deus, então, por consequência, tudo nosso é santo. Tá bom? Mas a santidade que nós falamos é essa separação, essa exclusividade que Deus tem ao nosso respeito, pela graça. Ok? Então, a graça, ela não é um tamborete em cima de um charco. A graça não é algo que é vulnerável. Não, de forma nenhuma. A graça é algo sólido, é algo firme, é algo que nós podemos confiar, amém? Então vamos lá. Então, eu tive um sonho hoje. E tinha uma pessoa com uma cara assim bem crítica que disse, olhando para mim, graça é um tamborete em cima de um charco, em cima de um atoleiro. E eu disse, não, graça é a simples arte de se chegar por cima pelos caminhos de baixo. Então, irmãos, o Senhor nos coloca em cima quando o Senhor nos traz para a sujeição, para a humilhação, para a obediência a Ele. Amém? Então vamos nesse caminho de santidade assim. Chegar por cima pelos caminhos de baixo. Amém ou não? Então vamos lá. Dentre os principais propósitos da santificação cristã, destacam-se, parece uma redundância, né? Santificação cristã. Porque considerando a interpretação equivocada de santificação como somente exclusividade de comportamentos e não ser exclusivo por quem nos separou, que é bem diferente. Então, a santidade cristã, não, ela tem nos seus comportamentos as consequências. É, porque repare, quando a gente pensa em santidade como uma sucessão de comportamentos que fazem alguém santo, então só imitar os comportamentos. Exatamente. Então é ser separados por Deus. Uma vez que você é separado por Deus, isso é obra dele em você, eu vou falar sobre isso hoje de noite. Hoje de noite a minha palavra vai ser a morte da morte e o retorno da vida. Então, uma vez que Deus matou a nossa morte eterna, Ele nos trouxe a vida. E agora nós podemos viver. A partir disso que Jesus faz conosco é que é possível viver. Você viu aquele cara do mundo que ele diz assim, eu queria ser marido melhor, eu não consigo, não consigo. Claro que não consegue. Não consegue porque ele não tem a matéria-prima para isso. Uma vez que você é separado por Deus, se torna possível ser mais parecido com ele. No caso, existem pessoas que não são evangélicas. Eu, por exemplo, preciso muito da santificação que vem do alto, que o Espírito Santo provoca na gente para ser o que eu, para ser o que eu sou, né? E, preciso continuar buscando Ele para melhorar. Mas existem algumas pessoas que não são evangélicas, mas têm uma vida tão direita, tão honesta, tão, né? Mesmo sem Cristo. É aproveitável essa vida que ele tem? Ou não, isso aí, não, o cara é justo, mas é justo a partir dos princípios dele, só a santificação de Deus pode trazer a real santificação, a real... Eu fico entre... Eu prefiro uma terceira opção de resposta. Você me deu duas. Você falou, ou não serve de nada, ou já serve de alguma coisa. Eu diria que Deus, ele começa a obra dele antes da conversão, em muitos casos. Paulo, por exemplo, Jesus disse, não lhe adianta recalcitar contra os aguilhões, Paulo. O aguilhão é aquele ferro que atiça o boi. Antes do boi ser abatido, ele é atiçado por muito tempo, ele é conduzido por muito tempo. Ele não morreu ainda, mas ele está sendo obrigado. Então, a obra que Deus faz elevar a pessoa, a gente percebe, hein, Roberto, que até aquele momento de morte mesmo, que o batismo simboliza esse enterro, né? Mas antes ainda do batismo, quando você compreendeu a conversão, antes da conversão você também compreende que estava sendo conduzido pelo Senhor, foi assim com todos nós. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais demorado o processo, mas Deus faz esse processo de condução. Eu não diria santificação, vamos reservar essa palavra só a partir da conversão, ok? Então, e assim, e ainda é possível que a pessoa não tenha convertido e seja um bom cidadão. Gente, a gente entra em outro quesito de teologia, que é a graça comum, ok? A graça comum, ela, só um parênteses, eu queria dizer que é proibido usar camisa de time na escola bíblica, desde que não seja do Bahia, ok? Se for do Bahia ou do Fluminense, que é o time do meu pai, tudo bem, mas fora isso não pode. Brincadeira. Ah, foi promoção da Centauro. Vamos aqui, gente, foco, senão a gente perde. Então, a graça comum, ela traz a possibilidade de cair chuva sobre justos e injustos. Pessoas, por exemplo, que cumprem princípios bíblicos serão mais felizes nos seus empreendimentos. Por exemplo, uma pessoa que é 100% honesta no seu negócio, claro que, de certa forma, dentro da graça geral, ele vai ser abençoado naquilo, tá? Vai ter um sono melhor do que o cara que corrompe. O Cornélio, por exemplo, você pode ler em Atos 10. Cornélio, ele era um cara que era um ímpio, né? Era um ímpio que tinha, digamos assim, não quero ser falar na heresia não, mas era um ímpio que fazia inveja muito justo. Né? Deus não salvou ele por causa das suas obras, isso é importante a gente dizer, até porque essas obras só foram possíveis pela própria ação comum de Deus. Amém, amados? Vamos entender isso? Na vida de Chateau, isso já era fácil. Pronto, peraí, Chateau. Chateau brilhante. Nossa, eu não vou chamar ele de Cornélio, porque hoje Cornélio vem de cornos, que são chifres. Só que chifre, antigamente, era poder. Então, Cornélio, antigamente, seria um nome que falaria de um homem poderoso. Então, o pai quis dizer, esse meu filho vai ser poderoso, vou botar o nome Cornélio. Hoje não faríamos a mesma coisa. Não colocaríamos esse nome, né? Então, então, Chateau, por exemplo, já tinha alguns comportamentos comuns a muitos cristãos. E aí vem a pergunta clássica que alguém pode estar me ouvindo aí, né? No Japão, na Coreia do Norte, né? E aí dizer assim, sim, não, mas aqui é contrabando de DVD de conteúdo de escola bíblica. Os missionários lá na Coreia do Norte. A gente tem que fazer um site, então, a gente tem que fazer um site que eles possam abrir lá uma coisa. Bole um site secreto aí, não vamos falar mais sobre isso porque estamos sendo monitorados. Então, Chateau, a conduta que algumas pessoas têm antes da conversão, elas, até por uma questão lógica, algumas pessoas de um pouco mais de bom senso, que também é fruto da graça comum, percebem que são caminhos mais pacíficos para elas, ok? Mas todos esses precisam do Evangelho da salvação de Jesus. Amém? Vamos tentar conduzir para a apostila, embora seja interessante as questões aqui. As pessoas que têm a conduta boa de conversão vão no processo de santificação. E as pessoas que já têm conversão e não têm nenhuma conduta, essas pessoas já estão no processo de conversão? Ótima pergunta. Bom, boa pergunta. Verdade. A Bíblia traz uma ideia de que o pior crente é melhor... Calma. O pior crente é melhor espiritualmente do que o melhor ímpio. Ok? Você pode ter 10 filhos e um deles pode ser terrível. Mas você ama mais ele do que um excelente não filho seu. Não é assim? Você pode ter 10 filhos e um deles ser um desordeiro. Ainda assim, você ama mais seu filho desordeiro do que um excelente cidadão que você conhece fora. Tá bom, mas se ele for adotado? A adoção na Bíblia não é revogável. Eu entendi sua pergunta, irmã Paula. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que das duas, uma, se ele foi convertido, ele não está sendo bem doutrinado, ou bem discipulado, ou bem acompanhado, sempre a igreja deve presumir a responsabilidade em si, no irmão que não está vivendo de acordo com o que a palavra ensina. Que a gente é do ser humano cortar a cabeça, né? Sofia tem um DVD lá que já é proibido ela assistir, da Alice no País das Maravilhas, que tinha uma rainha louca que é corta a cabeça! Corta a cabeça! Gente, como Deus falou comigo com aquele filme. Quando a mulher começa a falar, corta a cabeça! Eu falei, meu Deus do céu, eu queria uma espada dessa, eu ia sair cortando um monte de cabeça. Aí eu disse, mas ela é uma louca. Toda a metáfora do filme, que é muito bem escrito por sinal, o novo filme de Alice no País das Maravilhas, todo o enredo é criando arquétipos, estereótipos excessivos, tipo a mitologia grega. E ela é a rainha louca. A rainha louca que quem não beija o pé dela e quem não lhe é agradável, ela corta a cabeça. Aí eu disse, meu Deus, não posso ser assim. Ok? Então sempre, e vocês veem isso com a minha conduta. Sempre eu tenho que presumir onde eu estou errando, vou andar mais uma milha, vou correr um pouco mais e trabalhar um pouco mais. Ok. Uma vez que já passamos por isso, a pessoa pode simplesmente escolher ser carnal. Infelizmente, tem pessoas que escolhem ser carnais. Escolhem. Não quero. Não quero crescer em Deus, no Espírito, quero continuar minha vida. E aí o que acontece? Se a gente vê lá em Coríntios, no texto da ceia, abre, por favor, senhor. Jesus, ele fala assim, olha, e Paulo transmite a mensagem. Bem, se vocês comem e bebem dignamente do corpo, vocês fazem juízo para si. Quem se julga, e ali dentro daquela palavra julga, você resume todo o processo jurídico. Se investiga, se acusa, constitui testemunha, isso é importante, olha isso aqui, isso é coisa de mestrado em teologia, preste atenção. Constitui testemunha, é absolvido todo o processo em uma palavra. Quem assim se julga. E é absolvido uma vez que se colocou como réu. Entenderam? Amém ou não? Ele então alcança o perdão de Deus e não é condenado por Deus. Outro assim, se a pessoa não faz isso, ela cai dentro de um grupo que sofre três tipos de punição, de correção. Adoecimento, fraqueza, adoecimento e morte. Ok? Que é o sono, como Lutero fala. Então, vamos entender uma coisa. Deus ama tanto os seus filhos, que se ele vê que um destes, que ele fez filho, deliberadamente insiste em viver de forma que não é condizente com o Evangelho, primeiro ele vai enfraquecer. Por correção. A igreja, e o que a Bíblia diz sobre os fracos? Que devemos apoiá-los. Com os fracos, procurei fracos, em carta de Paulo, por favor. O que devemos fazer com os fracos? O texto de Coríntios foi qual? Coríntios 11, no texto que Paulo fala da ceia, você vai ver esse texto que eu falei sobre aqueles que não se empenham em viver de fato o que representam na ceia, que a ceia é símbolo da morte, ressurreição e da comunhão dos crentes, amém? Da volta de Jesus. Então a ceia, ela converge toda a simbologia do cristianismo na ceia e no batismo, tá? Então, se eu estou fazendo parte da ceia indignamente, ou seja, se eu não estou vivendo o que o Evangelho propõe, o Senhor vai me corrigir e eu vou ficar fraco, vou adoecer e vou morrer. Nem todas as pessoas que estão doentes e mortas é porque pecaram, amém, irmãos? Amém? Aí, para que isso não aconteça, eu vou me investigar, eu vou constituir testemunhas da minha alma contra mim mesmo, vou receber a absolvição e a defesa de Jesus e vou ser absorvido e vou sair do meu momento de encontro com Deus, perdoado, porque me condenei, minha consciência regenerada me mostrou o meu pecado, pedi perdão, me refiz com o Senhor, saí absorvido, não tenho que ser corrigido. Amém, amados? Mas quando não acontece isso, o Senhor, por amor, corrige, ao ponto até de tirar a vida, se for necessário. Amém, amados? Romanos 14:1, leia, meu irmão. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhes os escrúpulos. Então, assim, a gente, o que a gente faz? O pessoal está fraco, chega junto. Ele pode ser fraco porque ele não recebeu boa doutrina, ou porque ele resiste à boa doutrina. Aí é fraco? Na fé. Amém, amados? Vamos chegar junto. Sempre o Evangelho é assim. Tá? Agora, e se a pessoa nem melhorou, nem adoeceu, nem morreu, é porque é o ministro de Satanás. Ministra por demônios. Tem um termo assim, ministro por demônios. Agora o Satanás aí. Então, assim, o tempo foi necessário. Até a morte. Não. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. O mesmo texto, deixa eu aproveitar isso que você vai, acho que eu vou responder essa pergunta. Gente, nós temos que ter maturidade. O diabo, uma das ferramentas mais eficientes do diabo contra a igreja é a imaturidade dela. É o sofisma. São sofismas. É usar de falsos conceitos para nos fazer vulneráveis. Por exemplo, há um sofisma muito forte na igreja brasileira. Nós não podemos julgar. Bem, vamos lá. Se você abrir o sermão de Jesus, que ele fala sobre não julgar, se não me engano, está no Sermão do Monte, ele diz assim, está no Sermão do Monte, procurei. Ele diz assim, não julgue para não ser julgado, pois uma árvore se conhece pelos seus frutos. Não se pode dar figos de abrolhos. Eu já tive um pé de figo na minha casa, não tem nenhum espinho. Abrolho é um pé de espinho. Nem se pode dar espinhos, e ele vai fazendo essas analogias. Paralelismo antitético, contrário. Ele coloca de forma polarizada, ímpio e santo. Ok? Então, o que Jesus diz é o seguinte, você não pode, como muito inteligente, eu não sei onde surgiu esse símbolo da justiça vendada, me perdoem essa ignorância, mas esse tipo de justiça vendada não pode existir no Evangelho. Ok? A justiça do Evangelho é baseada em fatos. Em fatos. E Jesus diz então, se sai espinhos e não saem frutos, é porque é ímpio. Amém? Não tem julgamento na perspectiva de condenação sem evidência. Então, se tem uma vida que não tem frutos, só tem espinhos, a Bíblia diz, inclusive, o seguinte, eu quero que vocês sejam maduros e ouçam, e obedeçam. Com esses, você não deve nem sentar. Uma coisa é a pessoa que é ímpia. Com ímpio, você pode sentar, você não pode escarnecer. Amém, irmãos? Não participe da mesa dos escarnecedores, ou seja, não fique escarnecendo. Mas Paulo diz assim, com o ímpio, você senta e come. Com o que se diz crente e não é, não sente com ele e nem o saude. Não é saudar, oi. É saudar como crente. Porque eles tinham as saudações como crente, da parte de Jesus. Amém, irmãos? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Porque, assim, eu sei que é ímpio, não dá fruto nenhum, só tem espinho, aí eu vou ter comunhão com o ímpio. É pecado. Não queira ser bonzinho, mais bonzinho do que Jesus. Porque você está dizendo, Jesus está errado, que está certo sou eu. Então, tem aqui, aí você Já fez muito e só furou e não tem fruto. Então, aí você abençoa, bate o pé do sapato e sai. A gente parece muito carnal, né? Paulo chegar na cidade, bater o pé do sapato e ir embora. Só que fez por direção de Deus e ensinou a gente a fazer. E se for, por exemplo, você é esse tipo de pessoa que é meu esposo e eu faço o quê? Aí você me tolera porque você tem um laço de aliança comigo. O esposo, Paulo fala, já vi que a apostila vai ficar para depois. Ó, deixa eu falar uma coisa. Qual a posição minha como esposa diante de um marido assim? Como eu? Não. Como assim, como você nessa... E Paulo, minha esposa, está perguntando assim, e se o meu marido for esse pé de espinhos, o que eu faço? Ah, o que o apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios sobre o casamento é o seguinte, olha só, preste atenção. Eu não vou repetir esses literes e o texto, mas vou repetir todo o conceito que já estudei muitas vezes esse texto. Paulo diz, se o teu marido é ímpio ou descrente, você permanece fiel ao evangelho e orando por ele e sendo submissa a ele, claro, aspas, primeira submissão é a Cristo, amém, irmãos? Nem? Se a submissão ao marido não fere a submissão a Cristo, seria submisso ao marido, tá bom? Aí ele diz, continue assim, para ver se você ganha ele. Para ver se você ganha. Se ele um dia arrumar as trouxas dele e falar, vou embora, Paulo diz assim, não o retenha. Como você sabe se ele vai converter? Deixa aí, você é livre. Se você ler o capítulo, você vai ver que livre ali está se referindo a quem pode casar-se. Porque a mesma palavra para livre, ele usa para as virgens. Que se o pai reter e não deixar casar, faz bem a elas. Mas o mesmo texto de Paulo diz que cada um escolhe se vai casar ou não. Porque ele diz, se você escolhe ficar solteiro ou não, e Paulo diz que é uma separação entre homem e mulher. Por isso que a Bíblia se explica, amém, irmãos? Se a menina diz, não, papai tem razão, vou ficar solteira, bom para ela, vai ser celibatária. O reino ganha mais, ela tem menos problema. Mas se ela não tem esse dom e resolve casar-se, ela é livre. Mesma palavra que Paulo diz para a mulher que homem vai embora, livre. Fala no grego, é a mesma palavra para a menina virgem, pode casar ou não livre, amém? Entendeu? Então, quando o marido vai embora, ou quando bota, já acompanha um caso que o cara botou a mulher para fora de casa, em base de empurrões, jogou a roupa pela janela. E aí eu fui aconselhá-la, porque no grupo de irmãos que ela congregava, disse, não, você tem que voltar atrás dele, reconquistar ele da mulher que ele tem, se ele tiver outra. Eu disse, não é o que a Bíblia ensina, amada. Muito delicadas situações, porque eu te disse, volta para sua igreja, congrega lá, vai resolver isso com seus pastores. Ela disse, não, não estou mais lá não. Aí eu tive que cuidar, né? Então, se o marido sai, ou se o marido bota a mulher para fora, a mulher é livre. Amém? Ah. Outra coisa. Se há um risco de vida, há um princípio maior do que o casamento, que é o princípio da vida. Então, você arruma as trouxas, vai para casa da sua mãe, vai para casa do seu pastor, vai para algum lugar para você não apanhar. Sempre dá. Então, assim, ó. Porque é um princípio da vida. Pode casar de novo? Não. Só quando o outro tiver alguém. E não vai demorar não. Fica na bênção e logo, logo vai ter outro. Porque ele só é violento, mas não botou para fora, nem saiu de casa. Mas também, olha, olha a sabedoria. Se Deus define isso. Me ajuda, Senhor. Com certeza, uma dessas brigas vai falar, vai embora. Opa, fica com aquela palavra. Fica, não ouve mais nada e você é livre, livre, livre, livre. Vai na bênção, ok? Terceiro caso, é quando o marido trai. Se o marido trai, gente, eu sei que parece uma coisa hedionda, mas existe, ok? Se o marido trai com um animal, a mulher é livre. Se a mulher trai com um animal, o homem é livre. Se o homem trai, às vezes ele é um pedófilo, e trai com a criança da casa, é livre. Se ele trai com outro homem, é livre. Ok? Porque ele se faz um com o outro corpo. tá? Aí existe uma discussão teológica hoje que está correndo ainda meus pastores. Eu vou ver com meu pai o que ele vai orientar a gente. Porque, e o traição virtual? Porque uma coisa é o cara consumir pornografia, que já é uma tragédia, uma desgraça, uma miséria. Outra coisa é o cara ter uma interação com a outra pessoa do equipamento pornográfico. Então eu vou perguntar para meu pai qual a posição dele. Eu não quero ir em outra linha. Então eu vou esperar ele me orientar e orientar vocês, ok? Mas, eu não sei o que ele vai dizer. Porque você tem conflito de duas questões. Porque, segundo a Bíblia, tem que ter contato físico. Mas isso porque não existia o universo virtual naquele tempo? Então vai esperar a orientação do meu pai e vai. Não, mas Jesus, quando Jesus diz sobre o pecado com o olho, ele diz para arrancar o olho. Ele diz para resolver em si e não. Repare, quando Jesus fala que quem peca com o olho ou com a mão, se peca com o olho, está falando de desejo, arranca o olho. Se peca com a mão, arranca a mão. Então, o cara que só deseja e não teve conjunção física, a gente vai ter como resolver isso se isso constitui o suficiente para o divórcio. Ok? Então, isso é algo que eu não tenho parecer ainda e não tenho pressa. Tá? Vou ver com meu pai e vou orientar vocês. Tá? Mas assim, no caso do adultério, tá? De fato, o adultério, aí alguns dizem, tem que ter sexo? Porque meu marido, minha esposa, ficou com fulano, com fulana. Então, esses variáveis a gente teria que discutir caso a caso, ok? Eu dei o que é linha geral. Amém, irmão? Sacaram ou não? Beleza? Então, eu sei que você ia perguntar. Então, vamos lá. Vamos mais 15 minutos. A santificação, voltando à apostila, não é para o mundo. Uma vez que o incrédulo... Ah, detalhe. Importantíssimo. Gente, vamos entender uma coisa. É muito diferente. Olha aqui, ó. Por favor, preste atenção. Se aconteceu algo, por exemplo, Patrick e Zaira. Muito relógio. Aconteceu algo. É, não, vou dar. Vocês são muito santos. Aconteceu algo com a cadeira azul e a cadeira rosa, tá? A cadeira azul, ela já eram casados, tá? É, só a cadeira rosa era convertida. Aí a cadeira azul pintou, bordou, traiu, converteu. E agora? O que ele fez antes? O que ele fez antes é antes. Entendeu? Converteu, ele é uma nova criatura. Suas velhas se passaram. Amém, gente, ou não? Pronto. A santificação não é para o mundo. Uma vez que o incrédulo... Não, perdão, isso aqui foi semana passada. Proposta da santificação 2.2. Dentre os princípios, principais propósitos da santificação cristã, destacam-se as seguintes. 1. A santificação tem por finalidade atender a necessidade mais profunda da criatura humana. Como a gente pode falar na lista, então aí a gente... Ainda bem que eu falei igual das três, né? Então, na verdade, 2.3 aspectos da santificação. Quanto à sua natureza doutrinária, devemos estudar a santificação sob os seguintes aspectos. Aspectos ritualísticos e morais. O lugar em que Moisés esteve junto à sarça, é uma plantinha típica do deserto egípcio, da península egípcia, ok? E ela, assim como uma plantinha da nossa caatinga e da que tem muita na Chapada Diamantina, chama candombá. Candombá é uma plantinha que pega fogo sozinha. Aquela resina pega fogo sozinha, tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Ah, pastor, te desmistificou no meu coração, eu achava que foi um milagre. Foi um milagre porque ela não criava carvão. Ela não fazia fuligem, ela queimava com fogo que não a estragava, que não a consumia. Esse foi o milagre. Amém? Diferente da outra, que pega fogo sozinha, sozinha. A própria, interessante, no candomblé, por exemplo, se não me engano, a própria resina dela cria uma espécie de lupa que a incidência do sol consegue fazer um raio que queima a própria planta. Que interessante. Então, a planta, a sarsa, também tem combustão espontânea. Ok? Qual é o milagre aqui? Ele diz que ela queimava, mas não se consumia. Amém? Porque pode vir um cético e ele dizer isso, e você, agora você vai e fala, não, inclusive é uma espécie de planta de autocombustão. Amém? Vamos lá. Então, o lugar em que Moisés estava junto à sarsa era ritualisticamente santo, porque Deus estava lá. Ok? Da mesma forma, o tabernáculo e os artigos e objetos que o ornamentavam, e posteriormente o templo, eram santos. Hoje somos o templo, aleluia, onde habita o Espírito Santo de Deus, portanto, chamados a ser santos. Você é o pequeno lindo. Pense aqui, essa bela barraca, vamos chamar de barraco não, né? Essa barraca aqui, ambulante, esse tabernáculo ambulante, ok? Esse hotel de Dubai, 6 estrelas. Ele tem dentro dele, ele tem Deus morando nele. Aleluia. Sendo assim, aonde ele vai caminhando, ele está levando a presença de Deus, amém? Então ele leva a presença de Deus no trabalho, em casa, na cozinha, na cama. Onde ele vai, ele está levando a presença de Deus. Você é um tabernáculo ambulante. Tudo dentro dele. Tudo. Dentro da arca você tinha 3 objetos. Na verdade é uma pegadinha bíblica, né? Porque eram 4. Porque eram 2 tábuas da lei. Então você tinha a tábua da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. Que era aquela comidinha que desceu do céu. Ela floresceu. Ela floresceu como um milagre, como testemunho de Deus. Era uma vara seca que floresceu. A vara tinha uma folhinha verde, provavelmente os mais radicais e literais como eu acham que ela era guardada com a folhinha verde, inclusive. Mas isso não é importante. O importante é que tinha ali o cajado de Arão, que foi o cajado que se transformou em serpente e comeu a serpente dos magos de Faraó. Quer mais alguma informação, irmão Paulo? Então, e tinha o maná, que era aquela comidinha com gosto de mel que caía do céu, que apodrecia. Só que na arca não apodrecia. Observe. Tamanho do poder de Deus ali dentro, que tinha uma vara que não morria, uma comida que não apodrecia e as tábuas da lei. Quer mais? O poder de Deus ali dentro, ok? Pegue todo aquele ritual, toda aquela consagração, toda aquela reverência. Aí Deus falou assim, tudo isso é só um símbolo do que eu vou fazer depois na vida de Roberto. Amém? Como? Quando ele recebeu o Espírito Santo, quando é que a pessoa recebe o Espírito Santo? Quando é convertida por Jesus. Ok? Não confunda receber o Espírito Santo com ser cheio do Espírito Santo, amém? Porque quem convence é o Espírito. Amém? Então, quando ele converteu, ele passou a tabernacular, ele passou a receptacular, ele passou a guardar, a conter o Espírito Santo dentro dele. Ok? O Espírito Santo antes podia empurrá-lo para alguma coisa, podia convencê-lo a alguma coisa, mas morar nele só depois da conversão, e é irrevogável. Uma vez que ele mora em você, ele pode estar até apagado. Se você não der bola para ele, se você não cuidar de uma vida de busca, ele fica apagado. Mas o óleo está aí. Aí a busca de Deus acende de novo, amém, irmão? Então, Roberto está, assim como Jesus tabernaculou Deus na terra enquanto estava encarnado aqui, amém? Jesus vai para o céu e diz, vão para Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Amém? A igreja começa a partir das conversões, e aí há uma questão teológica um pouco complexa, porque alguns dizem, quando então começou a Deus morar, quando Jesus assoprou nos discípulos? Período intertestamentário. Existem fenômenos do velho e do novo. Amém? Então, a gente está tratando de período intertestamentário, a partir do nascimento de Jesus até o enchimento do Espírito Santo, ok? Então, alguns fenômenos vão ser do velho e outros do novo, amém? Nesse período intertestamentário, você viu Jesus mandando, inclusive, o cara pagar tributo ao chefe do templo, porque ele era um oficial de saúde. Ele que dizia que o cara foi curado não para a sociedade. Mas já a outros, Jesus disse, me siga. Basta isso. Tá? Você vê, por exemplo, Jesus tendo que assoprar o Espírito nos discípulos, quando reapareceu vivo, amém? Então ali o Espírito já estava nas pessoas. Algo que só é comum depois do surgimento da igreja. Então não vamos se importar muito quando começou exatamente que isso é sexo dos anjos. Isso não leva a muita coisa. Vamos entender que hoje o selo da conversão é a presença do Espírito Santo na pessoa. Mas uma vez que somos convertidos, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Amém? Andar efusivamente distribuindo os seus frutos. Amém, gente? Então a questão agora, uma vez salvo, eu vou pregar isso hoje de noite, eu devo trabalhar em favor da minha salvação, porque eu devo trabalhar em favor daquilo pelo qual fui alcançado. Dizem Colossenses. Uma vez alcançado, trabalho em favor do que já fui alcançado, e não contra. Amém? Obrigado, meu irmão. Aplausos para o nosso ator aqui, muito. Aspectos. Fala. A arca, ela é tabernaculada dentro de nós. Sim. É o símbolo. Símbolo. Esse símbolo tem quatro coisas dentro de nós. As tábuas. Três. As tábuas. Sim, três. A vara e o maná. Pronto. O maná é Jesus, as tábuas são as palavras e a vara, o que é que significa simbolicamente? É interessante. Essa tríade, você sempre vai ver na Bíblia. Eu poderia dizer, okay, baseado na cultura bíblica, tá? Que a lei simbolizaria o Pai, a vara simbolizaria o Espírito e o maná simbolizaria Cristo. Ok? Tá? Então, Deus é uma arca. E essa uma arca, ela tem três questões fundamentais para que ela seja arca. Ok? Você é corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito. Ok? Que peste. Amém, amado? Rejuvenesce, exatamente. Nos faz vencer a serpente do inimigo. Aspectos negativos e positivos. Negativamente, analisada a santificação, é separação de negativo na perspectiva matemática, gente, pelo amor de Deus, ok? Porque eu digo assim, porque ela está compartilhando a aula aí, né? Amém. É verdade, está mesmo. Então, nunca vai está mesmo compartilhando com a noiva, com a namorada a aula. Então, vamos entender o seguinte. Aspecto negativo na perspectiva matemática. Amém, amados? Não é negativo de ruim, não, tá? Então, vamos lá. Aspectos negativos. Analisando santidade, santificação é separação de, como eu tenho falado, ok? Ao colocar-se o recipiente à parte, isso se relaciona intimamente com o lado positivo da santificação, que é dedicação a. Primeiro, você negativo porque abre mão, e positivo é para que abriu mão? Amém? Que é para Deus, tá bom? Por exemplo, uma pessoa... Talvez tenha pausado, me perdoe. Você estava gravando? Não. Bota de novo, espera. Continuou? Não, continua. Continua. Mexe não. Mexe aí. Então, vamos pensar assim. Existem pessoas que fazem a parte por si mesmas, querem fazer a parte negativa, que é separar-se. Mas não querem fazer a parte positiva, que é dedicar-se. E daqui a pouco no Caleb, eu vou trazer... Eu estou tão empolgado, apaixonado pelo Caleb, que estou pensando e orando, e não quero que vocês compartilhem com ninguém. Vocês vão orar por isso. Ficou até para o áudio. Vamos lá. Então, vamos entender. Existe um aspecto negativo, na perspectiva matemática, né, de separação, e positivo, que é para quê? Ok? Para algo. O propósito da separação de é fazer com que a dedicação tenha lugar. Essa separação é do pecado e do ego para a dedicação à consagração a Deus. Amém? Por último, aspectos objetivos e subjetivos. Claro que a gente sabe que essas separações cartesianas são porque a gente, nós ocidentais, pensamos de uma forma cartesiana, de uma forma separada, matemática. Precisamos dessas explicações, ok? Não, você não vê essas separações desta forma na Bíblia, tá? Ela corre de forma romanceada, de forma constante, né? Mas a gente precisa separar para estudar. Não é assim que a gente faz com anatomia, psicologia, a gente separa para estudar, ok? Já tem no site todo o material, tipo. É, mas é bom, é, porque já vai, já manda pelo WhatsApp. É bom. Então, vamos lá. Três. Aspectos objetivos e subjetivos. O não perceber essa distinção de aspectos muitas vezes confunde certas pessoas que deixam de compreender a obra da santificação. Vamos ver? Objetivamente, toda essa obra é um... Toda essa obra é em Cristo e completa. Olha a importância disso aqui, repare. Aspas. Cristo foi feito santificação por nós. 1 Coríntios 1,30. Mas, subjetivamente, essa obra completa torna-se real para nós mediante nossa apropriação pessoal. Pronto, bem. Eu deixei para você 10 mil reais no banco. Ok? Agora tu vai buscar ou não? Objetivamente, quem fez ser possível foi Cristo. Amém, amados? Subjetivamente, eu vou apropriar-me disso plenamente ou não? Em parte, sou obrigado a apropriar-me, porque eu deixo lá com o seu nome. Ok? Ok? Mas, subjetivamente, eu vou ver isso plenamente se eu escolher. É aí que entra a questão da escolha. Dentro da nossa teologia da vida nova, nós somos calvinistas, representantes da salvação. A gente fala calvinista não é porque a gente segue Calvino, é porque Calvino organizou a doutrina paulina, de Paulo, tá? A gente entende que quem escolheu a gente foi Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos, aquela aula que eu já dei, tá? Agora, e a escolha fica onde? A escolha, morto não escolhe, gente. Você já viu algum morto escolher onde vai ser enterrado? Só escolhe vivo, não é assim? Pergunta o morto, Juliana morreu. E aí, vamos enterrar a Juliana onde? Vamos cremar ou enterrar? Glória. Ela disse que ele não vai morrer, não vai ser arrebatado. Pronto, Tivo que é mais velho. Tivo morreu. Tivo morreu. Digamos que ele já casou com Vanessa e tudo, né? Amém, aleluia. Aí, vamos perguntar. Ih, eu não lembro se Tivo disse se era para cremar ou enterrar. Vamos perguntar a ele. Tivo, é para cremar ou para enterrar? Tivo. Ele vai responder, irmão? Está morto. Ok? Então, morto não escolhe. Uma vez que ele vive em Cristo, aí ele vai escolher. Por isso que Paulo chama os crentes. Você vê as cartas de Paulo? Ele joga duro, não é? Diz, acorda, gente. Vocês têm o poder, vocês têm a palavra, vocês têm... Ele diz lá, ah, vocês já eram para ser mestres e ainda estão como criancinhas? Como que é para ser mestre? Porque já tinha lá em Éfeso, olha só, já tinha tido passada por ali. É time todo de Paulo, quase. Priscilíaquila, Timóteo, em relatos de passagem de João, era uma igreja que recebeu filé. Não. Recebeu filé mignon, recebeu feijoada. Aí ele diz, espera aí, vocês têm que ter uma resposta adequada para isso. Logo a gente entende que está pregando, como dizem os irmãos puritanos. Nós pregamos à vontade. Porque a possibilidade de viver aquilo já foi dada pelo Espírito. Né? Ao ímpio, nós pregamos o Evangelho. Tá? Para que haja conversão mediante a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo também ilumina o entendimento para entender a palavra. Mas a principal obra do Espírito Santo no ímpio é convertê-lo. Amém? Conduzi-lo a Cristo. Uma vez convertido, a obra dele é santificá-lo. É adequá-lo ao cabeça... Que é Jesus, amém ou não, amados? Mas, subjetivamente, essa obra completa torna-se real para nós mediante nossa apropriação pessoal. Objetivamente, vemos o que Cristo fez por nós, Hebreus 10, 10, lembra, por favor, rapidamente, para a gente encerrar. Hebreus 10, 10. Falei. 2 Pedro 2,1. Deixa eu ler. Visto como, pelo seu divino poder, vos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões deste mundo. Amém. Então você vê o quê? Ele herdou, ele possibilitou para que a gente pudesse viver. Amém? Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Amém? Amém. Diga, Chapão. Não? Não? É o seu não, me agrada, você viu? Ouvi sua voz. Então, amados, continuamos. Mas, subjetivamente, isso deve tornar essa experiência em nós, daí a necessidade constante de nos rendermos a Ele, negando a cada dia nosso ego. Amém? Amém, amados? Amém. Então, semana que vem, continuamos meios da salvação, 2.4. O carro aí de quem? Que é 2.4 aqui, para a gente não esquecer. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse tempo. Nós podemos aprender mais da palavra. Que em nome de Jesus possamos correr em direção ao Senhor e viver o que preciosamente o Senhor nos possibilitou. Em nome de Jesus. Amém.